Have a good day. The Freaking Alternative, com Tiago Martins. Olá a todos e boa noite, sejam bem-vindos a esse que é o The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa aqui na ESC-FM, a rádio que é a voz que tu conheces. Ah, sentiu aí? Não, tô brincando, sou eu. É pá, porque é sem jeito para esta cena. Desculpem lá a maneira estúpida, mas acho que todas as oportunidades para ouvir o The Freaking Alternative são oportunidades para irmos para lá da fronteira, não é? Da barreira da estupidez permitida a nível radiofónico e, quiçá, a nível humano. E, portanto, hoje começamos em brasileiro. Quem sabe para a semana não comecemos em urubu, se isso existir. Não sei, desculpem-me. Portanto, sejam bem-vindos a esta que é a 18ª emissão de TFA. Epá, estamos a ficar velhos, mas é uma velhice como a do vinho do Porto. É boa como tudo. É verdade, sim senhora. Hoje vamos dar as boas-vindas ao terceiro sábado. Terceiro sábado esse que faz parte deste mês de maio, este mês mar, o mês que é, de certa forma, dedicado à novíssima editora Movimento Alternativo Rock, que em associação com o The Freaking Alternative trouxe nestes 4 sábados, ou melhor, vai trazer ainda, porque ainda estamos no terceiro sábado, nestes 3 sábados, 4, se preferirem, pronto, de mês maio, 4 fantásticas bandas deste mesmo movimento alternativo rock. Portanto, hoje, sem mais demoras, vamos receber o Quarto Fantasma, é verdade, isto depois temos recebido no primeiro sábado Gonçalo Miragaia, o senhor que manda no projeto Pássaro. E na semana passada recebemos Fábio Cardoso, o vocalista e guitarrista dos enormes, fantásticos, fantasmagóricos, até alucina, ok? Portanto, vamos continuar nesta valorosa demonstração de talento nacional. Vamos, pois, e continuamos em grande com os Quarto Fantasma. Por agora, e como a música portuguesa não é a única música de jeito a nível global, mundial e, quiçá, a nível local, no que toca ao Cacém. Já a semana passada fiz esta piada, mas não interessa. Vamos começar também por ouvir, porque não, coisinhas do passado, mas que valem sempre a pena recordar. Estes chamam-se Dire Straits. Ai, que coisa linda! E esta chama-se Sultans of Swing. Ah, vocês conhecem a casa, de certeza. Aquele que foi o primeiro single lançado pela banda, single esse que foi lançado em 78, vejam vocês bem, hein? Estamos a ficar velhos, a música boa, de qualidade, começou há tanto tempo, mas perdura, neste que é o vosso The Freaking Alternative, através não só dos Dire Straits, mas da maltosa que cá vem tocar, falar, epá, e outras coisas acabadas em ar, ok? Portanto, por agora, Sultans of Swing, sejam felizes e continuem desse lado, está bem? Até já! Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Doesn't make the scene. He's got a daytime job. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Era grande música da noite, Dire Straits com Sultans of Swing, música diretamente saída do álbum auto-intitulado, obviamente, Dire Straits também, 78, hein? Grande ano, é verdade, grande ano, grande música. Ah, que falta estes senhores fazem. No entanto, continuamos a ouvir Mike Knopfler, ele que há coisa de 2 anos, quase 3, se não estou em erro, aqui esteve em Portugal a tocar no Campo Pequeno. Grande show, bem verdade. Continuemos então a nossa conversa, continuemos à conquista do momento que nos há de trazer nada mais, nada menos do que a entrevista ao Quarto Fantasma. Bem verdade, essa banda que se aventura pelos lados do post-rock e do rock experimental português e em português, aqui estará daqui a alguns minutos para nos falar sobre a sua música, porque não, e também um pouco sobre aquela que é a sua aventura etérea neste mundo, visto que são fantasmas, coisa que o valha. Bem, continuemos portanto, e agora vamos voltar à boa música, de nunca lá saímos, não é? Mas pronto, continuamos então na boa música, digamos assim, e vamos ouvir. E eu tentei inovar e tentei trazer-vos aqui uma situação ou um acontecimento que me deixou minimamente feliz no que toca ao âmbito musical. E trouxe-vos duas bandas que estiveram presentes no último Super Box Super Rock. São elas, a primeira, Elbow, com a enormíssima música Grounds for Divorce, do álbum The Seldom Seen Kids. E portanto, se vocês repararam, este foi provavelmente a apresentação de um tema mais sibilante no mundo radiofónico. Enfim, continuemos. Este álbum é de 2008, a música é fantástica, vocês vão ter a oportunidade de ouvir a seguir. E depois, sem paragens, sem conversas, vão ouvir Junip com Rope and Summit. Bem, uma cena que também é do outro mundo. Este álbum, neste caso, chama-se Fields, de 2010. Vale também muito, muito a pena. Para mim, um dos melhores trabalhos a nível musical da última década. Portanto, para acompanhar, tanto Elbow como Junip, eu sou suspeito, prefiro Junip. Vocês vão ver o que é que preferem já já com o começo. Com Elbow, ok? Esta chama-se Grounds for Divorce, a seguir Junip, Rope and Summit. Até já. I've been working on a cocktail called Grounds for Divorce. Então, já conseguem dizer qual das duas bandas é melhor para vocês, pelo menos? Elbow ou Junip? Hã? Tiraram tempo a pensar? Pá, eu acredito que sim, espero que sim. No entanto, não se fiquem pelas preferências. Ouçam, sigam os artistas. Eu vi-os no Superbock e valeu muito a pena, sim senhor. Ambos os projetos fantásticos. Portanto, Elbow e Junip, dois nomes a ter debaixo de olho. Um no burro, o outro no cigano. Passa a expressão que é, na minha opinião, extremamente preconceituosa. Mas enfim, vamos a temas mais felizes. Vamos, pois, como sabem, entrevista aos Quarto Fantasma daqui a escassos minutos. Por agora, vale sempre a pena relembrar e vale sempre a pena trazer este nosso simpático e lindo e brilhante e fenomenal espaço radiofónico, aquela que é a rubrica de descoberta musical mais fantástica, não só da XFM, como do mundo da música, do mundo da rádio e do mundo. Hã? Viste isto? Esta enumeração? Hã? Ah, boa. Portanto, por agora, para salvar-me das desgraças, que vou espalhando e dizendo New Hits. Por que não? Ok? Aí está. Opa! New Beats. Oh, olha quem são eles, pá. Os ouvintes mais estupidamente cultos, letrados, preparados e dispostos a ouvir boa música. Ah, estão eles. Deixem-me então receber-vos, maltosa aí de casa, com uma imperial fresquinha nesta noite de verão, ainda que as temperaturas tenham voltado a descer. E recebo-vos também com um pratinho de termosos, dando-vos as boas-vindas ao brejeiro, mas ainda assim muito nobre, New Beats, a rubrica de descoberta musical que parte mais pernas do Cubinha, hã? Está de volta e vem de arrasto com os ventos do norte, ou melhor, com os ventos britânicos. Meus senhores, minhas senhoras, hoje no nosso spot temos os Spectre. Comparados aos Roxy Music, banda dos anos 70 que tinha mais cabelo do que o Tony Ramos tem nos braços, os Spectre são vistos como o expoente máximo da veia independente e inovadora dentro do indie. Soam a The Strokes, The Killers, Interpol e conseguem até despertar algumas saudades das melodias joviais muito próprias na música de Frank Sinatra. Mas o que os distingue não se prende com o facto de serem semelhantes a bandas de reconhecido nome. Não, nem por isso. Distingue-os e sim a capacidade que têm de nos fazer lembrar de todas as coisas boas e especiais que essas mesmas enormes bandas trazem sempre consigo. Ou seja, o facto de conseguirem juntar back vocals joviais, o facto de jogarem com ritmos inconstantes e de caráter experimental, a capacidade que têm em desenvolver letras que nos tocam profundamente, ainda que cantadas de forma despreocupada. Para além disso, a simplicidade de se ser bom e profissional, sem grandes artifícios ou preocupações de maior. Os Spectre podem até não fazer muito o vosso estilo, mas acreditem, o Chris, o Fred, o Thomas, o Jed e o Danny vão com certeza conseguir convencer-vos de que andar contente e aos pulos é muito mais porreiro e aliciante do que estar sempre de trombas. Ok. Assim sendo, sim, a analogia é parva, mas o lançamento do seu primeiro álbum em agosto vem provar este meu ponto de vista. Meus caros, ora esperem para ver, ou melhor, para ouvir. Espero que tenham gostado do Spectre, até porque os britânicos têm um lado muito melodramático e reagem mal às desilusões. Estou a brincar. Para quem os quer conhecer melhor, aproveite então os concertos de Florence and the Machine. Parece que estes jovens vão tratar todas as aberturas. Sim, senhora. Assim é que é. Para além disso, é segui-los através do Facebook e do YouTube. Como já deveriam saber, o primeiro álbum chega a 13 de agosto. Até lá, fiquem com um dos grandes singles até agora lançados. Este chama-se Celestine. Tomorrow we might not be. Keep the past in the past and know this. could step back in time, I'd make no mistakes. I'd write all the songs, I'd meet all the girls who were beautiful now but were miserable then. I'd tell them how this all turns out in the end. If I could step back in time, I'd make no mistakes. I'd write all the songs, I'd meet all the girls who were beautiful now but were miserable then. The Freaking Alternative. E o New Beats, como sabem, serve para conhecer bandas assim meio desconhecidas. Lá está. Conhecer desconhecidos. Pois, é isso. E, portanto, bandas que tenham qualidade, mas pouco nome, simultaneamente. E, portanto, hoje conheceram nada mais nada menos do que os enormes... como chamam eles? Spectre. Bem, é verdade, uns britânicos que, garanto-vos, eu, certo dia, aqui há quase um ano atrás, apresentei também nesta mesma rubrica os The Vaccines e disse que eles iam ser grandes, e são, e iam de continuar a ser. Estes Spectre vão pelo mesmo caminho. Não duvidem disso, e portanto, eu aqui a trazer-vos maltosa que vai conquistar muita palminha, muita salvinha de palmas, e muito elogio aí pela imprensa e pela crítica musical. Deem-lhes um tempinho, em agosto a gente vai ver quando eles lançarem este seu primeiro álbum. Ora aí está, ora visto. Por agora, vale a pena também falarmos e relembrarmos um momento que foi, vá, no mínimo histórico, neste Freaking Alternative, o programa que é a vossa única alternativa, o programa que é meu, mas não parece, porque é de todos nós. Ah, fantástico. Ah, que momento. Bateu-me aqui dentro. No coração, vocês não estão a verem em casa, mas eu estou com a mãozinha no peito. Está bem? Pronto. E, portanto, esse momento histórico de que vos falo é nada mais, nada menos do que a terceira entrevista feita na história do nosso TFA. Terceira entrevista essa que foi feita aos enormes Alf, Amor, Lança, Farpas. Ok? Alf estes que são também parte constituinte e importantíssima do universo da editora Movimento Alternativo Rock, MAR, editora essa a qual dedicamos este mês de maio. E, portanto, os Alf, banda que me ficou... não só por serem pessoas fantásticas, espetaculares, mas por terem ótima música. Alf, esses que vamos agora ouvir, com um tema que é só de arrepiar. Chama-se Elefante e... fantástico mesmo. Nem vale a pena perder mais tempo com adjetivos ou tentativas de adjetivação, porque vale pelo que vale e vale sim a pena ouvir Elefante, Alf. We'll sempre quero ouvir aquilo que guardaste para dizer no fim. Eu não te posso dar aquilo que nunca te. Já que estávamos numa de música portuguesa, com música portuguesa continuámos, passámos dos Alf, Amor Lança Farpas, para Linda Martini, os para sempre fantásticos, para sempre memoráveis, míticos, lendários, Linda Martini, com pá, um êxito, não é? Um êxito que que me fica e que me vai sempre ficar. Esta chamou-se e chama-se, atenção, Amor Combate, desse enorme álbum Olhos de Mongol, já lançado, se não estou em erro, em 2006. E não estou em erro, porque a minha memória é fantástica. Não estou nada em erro. Em 2006, Gelinda Martini, que lançaram Casa Ocupada no ano passado, e que foi também um grande sucesso. No ano passado, perdão, há dois anos, em 2010 já, outro grande sucesso, mas desculpem-me, Gelinda Martini, que também já cá estiveram no The Freaking Alternative. Eu tinha mesmo de passar esta, porque Amor Combate... Uou! Entendem? Fica cá dentro e ficará para sempre. Pronto. Passando então... este tipo de redundância na qual eu aposto sempre, não é? Em dizer coisas que não vale a pena dizer, porque as pessoas sabem e sentem um pouco como eu também sinto este tipo de música. Vamos passar para uns senhores que também não são muito conhecidos, meio desconhecidos, é verdade. Eles chamam-se The Dead Sixties, e têm uma música que eu aprecio bastante. Chama-se Riot Radio, ok? E vem do álbum, deixem ver se eu me lembro, The Dead Sixties também, um auto-intitulado, do ano de 2005. Portanto, já lá vão quase 7 anos disto, já lá vai bastante tempo, e o álbum continua a ser ouvido e ouvido, reouvido pela crítica e a ser bastante apreciado positivamente, obviamente. E portanto, deixem-me então dar-vos um cheirinho do que são estes The Dead Sixties, assim sim. E logo a seguir passamos, depois desta última música da minha escolha, não é? Porque as restantes músicas ficam a cargo dos nossos convidados de hoje, convidados esses que vamos receber da melhor forma, sempre com um sorriso enorme e um grande abraço. O Quarto Fantasma está já aí a chegar. Por agora, The Dead Sixties. Ora bem, esta semana o TFA continua a navegar pelo vasto mar, M-A-R, e recebe no seu convés os fortíssimos e únicos O Quarto Fantasma. Apesar de em casa só conseguirem ouvir a voz, não é? Paulo Diogo, Jorge Trigo e André Góis aqui estão em carne e osso para responder a uma violenta bateria de perguntas. Atenção, e para nos apresentar o seu primeiro e novíssimo trabalho, o EP que com pompa e circunstâncias se chama Arder. Meus senhores, bem-vindos ao The Freaking Alternative. Olá. Um prazer ter-vos por cá. Espero que a viagem tenha sido boa até aqui à Escola Superior de Comunicação Social. E primeira pergunta, o que é que para vocês precisa, e aludindo ao tema Arder, de pegar fogo? Ah, vamos dizer aqui a escola superior, porque não ficava bem. Porque não andamos cá, porque... não, a sério, o que é que precisa... Bem, isso é figurativo, né? Imagino. Mas figurativamente falando, é tocar, né? É tocar o mais possível, pelo país todo e arredores. E... Portanto, o arder é, digamos, chegar o mais longe possível, é isso? Sim, pode ser. Não só, também. O título não é... Não foi feito a pensar nisso, né? Não é imperativo. Ok, então, mas e dir-se-iam tipos incendiários? Não diria incendiário, mas... aplicamos uma certa força e intensidade nos nossos concertos que é grande, pronto, mas isso faz parte, não é nada pensado, não é nada premeditado, acontece, é uma reação àquilo que nós estamos a tocar. É fazer arder o silêncio e atirar um bocado para trás aquele dia-a-dia das 9 às 5. Como é que o silêncio pode arder? Eu, simples e ignorante, que não percebo nada de música. Se podes pôr a música a tocar, e se calhar a nossa proposta vai um pouco aí. Posso pôr a música a tocar? A própria a arder. Ah, ok. Pronto, portanto, já estás a querer ir para o final, queres? Portanto, vamos ouvir, a verdade, vamos ouvir a arder, a primeira música do EP, se não estou em erro. Uhum. E que vamos conhecer um pouco melhor no final, na despedida. Infelizmente, ficamos com uma coisa boa num momento mau, que é aquele em que vos diremos adeus, mas ainda falta um pouco. Até lá, gostava também de vos perguntar, sendo que vivem no quarto fantasma, fazê-lo arder seria uma maneira de, através deste primeiro trabalho, as pessoas conseguirem ver e ouvir lá no meio da escuridão, visto que ao arder se veria qualquer coisa? Perguntas complicadas, pá. É para fazer pensar. Então vamos pensar e dizemos não. Isto é maneira de... É o escrutínio no princípio do programa. Okay. No princípio da entrevista, melhor dizendo. Quem se cansar de pensar lá em casa desliga logo e nós ficamos só com as pessoas interessantes a ouvir. Exatamente. Pronto, isto sendo mauzinho. Mas sendo mauzinho é um bocado por aí que nós também. Podes repetir a pergunta? Okay. Então, quer dizer, isto só tinha piada à primeira. Vou tentar outra vez. Sendo que vivem, portanto, no quarto fantasma, fazê-lo arder seria uma maneira de se darem a conhecer. Ou seja, isto tentando aludir àquilo que há pouco o Paulo dizia, de que, ainda que não seja premeditada, a vossa música tem alguma violência a ela associada. Intensidade mas não violência. A ideia é ser intensa. Intensa de várias formas. Pode ser intensa. Intensa como, então? Pode ser com peso. Peso é um conceito normalmente associado à música. Está relacionado com alguns elementos que nós temos. As guitarras distorcidas, os sons graves. Mas, por exemplo, a arder é uma quase por coincidência dentro do EP, é capaz de ser a música mais luminosa. Queres esclarecer uma coisa junto de vocês, sim, agora sim, que falam em guitarras e em instrumentos. Portanto, ainda que bom jornalista que sou, não consegui descobrir de vocês os três o que é que toca o quê. Quem é que toca o quê? Quem é que toca o quê, exatamente. Portanto, eu toco tudo. E depois eles... O Jorge toca tudo e nós batemos palmas. Não, queria só, já agora, queria aproveitar que estou aqui inclinado para a frente para me fazer ouvir. Voltando um bocado atrás. Isto traz a mascar uma pastilha. Não posso. Em rádio não resulta muito bem, mas vamos tentar neste. Pá, eu não sou radialista. Né? Vamos tentar. Deixa-me só pôr aqui debaixo da... tirar a pastilha. Debaixo do assento. Estou aí na mesa, não preocupes. Estás numa escola, portanto. Exatamente. Voltando um bocado atrás, só em relação à questão do silêncio, porque se falou no silêncio e em fazer arder o silêncio, acho que o silêncio é uma parte muito importante da nossa música. Porque a música ao vivo, a nossa, pelo menos, tem muito a ver com dinâmica. Uhum. E a dinâmica precisa do silêncio, né? Não tens barulho se não tiveres silêncio e vice-versa. Mas pronto, agora avançando outra vez para onde estávamos, que era... já não me lembro. Portanto, então, já vi que não vou responder esta pergunta. Não, não, mas faz algo. Não vou fazer outra, vou fazer outra. Porque só naquela de inovar. Portanto, este título, pergunto-vos se tem algo de demoníaco, algo de negro que à primeira vista passe despercebido, este herdeiro, ainda, centrando-nos aqui no vosso EP. É um bocado escuro, é. Sim. Acho que isso é inegável. Quem não nos conheça e leia só o nome da banda e o nome do EP ou da música, o Quarto Fantasma Arder, acho que à partida fica logo com a ideia que é uma coisa um bocado sombria ou que lida com temas não muito alegres e se pensar isso, acho que sim, de certa forma está certo. Tentando esclarecer a partir desse ponto que tu enumeras, que é as pessoas de facto não vos conhecem porque vocês não se dão a conhecer, pelo menos através das redes sociais. E através mesmo, não sei se esta será uma das vossas primeiras entrevistas como banda, não. Pelo menos juntos. Os três juntos, talvez seja. Pronto, ainda sim. Assim, vale a pena então esclarecer, já que vocês não se dão a conhecer, isto não é toda uma crítica. Claro. Cada um leva o seu trabalho como acha que deve levar. Se os únicos, por exemplo, se os únicos elementos que eu tenho a olhar para a vossa banda é o vosso nome e o nome do EP, esta é a primeira ideia que eu tenho, não é? Que é o mínimo demoníaco, o mínimo de negro. Mas identificam-se com essa perspectiva ou nem por isso? Não, não naquele sentido clássico de uma banda de metal ou que exato. Não andamos a. Não somos uma banda do oculto, nem exploramos esse. Do oculto. Eu André Góes, eu percebo um bocado onde é que estás a tentar chegar. Sim, claro. O Quarto Fantasma e o EP chama-se Arder. O Fantasma pode levar um pouco para aí, o Arder também. A música Arder. O nome e um pouco um bocadinho de letra que tem, que nós somos essencialmente instrumentais, mas essa música acaba por ter palavra falada, tem a ver com uma história, como o Jorge disse uma vez, de faca e alguidar, mas bastante... Mas não tem faca nem alguidar. Nem alguidar, mas bastante real. Pelo menos eu vejo a coisa de uma forma muito mais relacionada com o ambiente da música e com uma coisa que nós exploramos muito, que é a criação de tensões e a forma como elas se resolvem, a forma como elas aparecem. E o arder e o deixa-me respirar, há um lado de asfixia, pelo menos em parte da música, e é um pouco daí que vem o nome, a exploração desse tipo de ambientes. Não é um arder nada infernal. Consideram-se profundos ainda assim? Podem levar isto para o sentido que quiserem. Eu sei o modo como eu sinto as músicas, não é? Agora, como é que tu sentes? Ou como pois é que alguém ouve quando sente? De que forma é que sentes então? De uma forma profunda, sim, sem dúvida. Emotiva e intensa. E honesta. E honesta, sim. Na forma como as músicas são feitas e sendo temas instrumentais. Pois era isso que eu te queria perguntar. O instrumental é mais honesto? Não, mas. Tens que te entregar de outra forma. É. Não melhor nem pior. É diferente. Não tens uma palavra, não tens uma mensagem clara ou menos clara que uma pessoa possa ouvir. Não há uma letra, não há algo que as pessoas possam seguir. Bem, há sempre um título, não é? Sim, tem um título. Um título, mas mesmo os nossos. Mas aí entramos noutra situação que é um bocado um terreno em que nós nos sentimos bem, que tem a ver com aquela questão que estavas a falar há bocado, a nível de porquê das nossas caras não aparecerem, porquê dos nossos nomes parece pouco. Sim, e o que aparece é, por exemplo, lá a Góis, não é? Que é o André Góis, e o Pedro Diogo, que és tu, o Paulo Diogo. Tem a ver com um certo sentido dualidade, ao fim e ao cabo, de não tentar que as coisas sejam simples, de simples percepção, mas aqui o conceito não é complicar, simplesmente é permitir que tu interpretes a tua maneira, interpreta a minha. A música instrumental dá espaço para a interpretação. Sim. E nós também deixamos que a música seja o ponto central, por exemplo, essa... A situação de nós não usarmos, não nos expormos, tem muito a ver com o que interessa o Quarto Fantasma, não é? O Jorge, o Paulo e o André. Tu não vais gostar mais? Mas achas, André, achas que conhecendo as pessoas da banda, É possível então ver a música dessas mesmas pessoas de outra forma? Ou seja, por exemplo, agora que vos conheci aqui hoje, sim, exatamente, vou-vos ouvir de maneira diferente amanhã? Talvez. Não sei, diz-me tu, talvez. Não sei. Talvez, tudo, sim, acho que sim. Não sei se isso é melhor, não sei se é melhor ou se é pior, mas... É importante é pensar que a música, no nosso caso, na nossa banda, perdão, é o quarto fantasma. E o quarto fantasma, por um lado, só existe quando nós os três nos juntamos. Eu pelo menos gosto de pensar que ninguém é insubstituível, mas de certa forma, se um de nós saísse da banda e fosse substituído por outra pessoa, seria diferente. E nesse sentido não seria o quarto fantasma, seria outra coisa qualquer. Mas isto para dizer que o quarto fantasma é quase uma entidade musical, que, e também daí se calhar não fazer muito sentido estar a falar de mim ou dele, seja por fotografias, seja por nomes. Pronto, é concentrarmos no essencial. Sim. E é uma relação com o espetáculo ao vivo também. Nós somos um trio com importâncias iguais ou equivalentes dentro da estrutura da banda. Não existe um frontman, que é uma figura típica no universo do rock, que apesar de tudo é o universo em que nós nos mexemos. É rock, mais diferente ou menos diferente, mas vimos do rock. E a presença em palco é igual entre os três, não, ninguém se destaca. E eu um bocado, bem, como eu já estou sentado. Sim, já estou sentado. Eu gosto. Pronto, então és o baterista, ok. Mas se quiser, mas podemos. Podia não ser. Jorge. E depois não sobra. Não sobra muitas hipóteses. Não, mas é um bocado isso. Eu também gosto de ver a coisa assim. O quarto fantasma é quase como que uma entidade que é exterior aos três. E que é formada pelos três. Não sei se consigo. E o todo é mais que a soma das partes. É, exatamente. Exatamente. É quase um clichê, mas é o. E não interessa que seja feito por mim, pelo André e pelo Jorge, mas exatamente. Interessa o que é feito. Exatamente. E não por quem. Ok. Vamos então aligerar um bocado o ambiente com a vossa primeira escolha musical. Eu, como tenho uma excelente memória, já não faço ideia de quem é que trouxe isto, mas temos aqui Led Zeppelin com Immigrant Song. Foste tu, não é, Paulo? Sim. Ok, Paulo. Porquê, para além do brilhantismo, porquê Led Zeppelin? Eu sabia que isso ia surgir, a questão. É altamente ingrato poder trazer uma amostra tão pequena daquilo que... Uhum. Eu sei, eu bem sei. Ou que me influenciou, ou que eu gosto, ou que eu já gostei e voltei a gostar outra vez, seja o que for. Led Zeppelin para mim foi uma escolha óbvia, não tenho muito a dizer. Fui apanhado. Isto? Repararam nisto? Fui apanhado. Epá, porque sim, né? Porque isso não tem uma influência, é uma... Ah, porque sim. Speechless, como diz o outro. Ok, portanto vamos então partir para Led Zeppelin. Esta chama-se Immigrant Song. Voltamos já a seguir. Fight! Freaking Alternative. Fine. In hollow time. Aí estamos nós de volta, com o Quarto Fantasma, a terceira banda que vem ao TFA neste mês mar, o mês dedicado, não só dedicado, mas partilhado, digamos assim, com a editora Movimento Alternativo Rock, daí a sigla MAR. Portanto, ouvimos agora, ao voltarmos, ou melhor, antes de voltarmos, a Sun com The Sinking Bell, esta que foi trazida pelo André, foi ou não foi? Foi. Fantástico, agora lembrei-me. André, por acaso não conheço os senhores, o que vai te obrigar a uma explicação ainda maior do que aquela que o Paulo nos deu há bocado, okay. Os Led Zeppelin. Então, se calhar começava por dizer que a música não é só Sun, é colaboração entre duas bandas, um disco num formato que não é muito habitual. É o CD, se quiseres. Okay. É o Split, que é um álbum que é feito de colaboração entre duas bandas, Sun e Boris. Essa música em particular, e depois já explico um pouco o que é que os Sun são. Essa música em particular aparece no, mais sensivelmente a meio do disco, e é uma música atípica tanto para uma banda como para a outra. Tem ainda uma colaboração externa com uma vocalista, que salvo o resto do álbum é todo instrumental. E foi uma música que, não sendo uma razão para o aparecimento do Quarto Fantasma, era uma música que estava presente na altura em que a banda se formou. Eu lembro-me na altura em que voltámos a tocar, nós já tínhamos tocado em projetos, noutros projetos, tínhamos estado afastados durante algum tempo, e quando decidimos voltar a tocar, fazer uns ensaios, umas sessões de improviso, nada ainda, a ideia não era formar uma banda, essa era uma música que andava a passar no meu... Estamos a falar de que altura? Ora, estamos a falar de 2010. 10. E pronto, agora saltando um pouco para Sun e Boris. Eu acho que talvez alguém que tenha gostado dessa música não a pode ter como indicação para ir ouvir o resto do disco ou ouvir a discografia da banda. Sun é uma banda especial, é um projeto que gira à volta de guitarras distorcidas, pura e simplesmente, acordes longos. Eles são um bocado postos no conjunto de bandas do doom metal, mas posicionam-se mais numa lógica de quase projeto artístico. Eles têm um conceito, fazem homenagem a uma banda americana também, eles são americanos, que são os Earth, que também exploram um bocado a música lenta e pesada, sem ser naquele sentido do metal tradicional. Da okay. É, exatamente. Okay. E portanto, os Boris também, que são uma banda japonesa, que também vem um pouco desse lado, e são uma banda que eu gosto bastante. São completamente ecléticos, saltam de estilos musicais de disco para disco, às vezes de estilo dentro do próprio disco. E essa música é um exemplo de uma abordagem quase cirúrgica que eles conseguem ter à música. Fora do ruído todo que eles fazem, aí há uma exploração muito mais contida, um ambiente muito mais... Parece quase a banda sonora de um filme do David Lynch. É uma abordagem que gostavas de ver nos Quarto Fantasma, Jorge? Esse ecleticismo? Dos Boris? Uhum. Acho que, de certa forma... O seu é o seu dono, né? E os Boris, pronto, sendo ecléticos, acho que era isso que estavas a dizer, uhum. Não são, quer dizer, há bandas muito mais ecléticas, né? Há bandas que tocam desde surf rock até metal, até música cigana. Portanto, eles são ecléticos dentro do rock e alguns subgéneros do rock. E nós, se formos por aí, acho que também somos relativamente uhum. ecléticos. Pode haver quem nos ouça. E há pessoas que até nos são próximas que podem dizer, pá, as vossas músicas são todas muito parecidas ou coisa do género, mas nós conseguimos distinguir perfeitamente e sabemos que ele, dentro de pronto, um género que é o rock, tens influências de vários subgéneros. Portanto, mas pá, eu sinceramente não me preocupo em catalogar a música. Já lá vamos então. Sim. Como é que se lançaram nesta demanda por um som... digamos, tão diferente daquilo que se faz, pelo menos no nosso país? É natural. Não surgiu. Sim, não, o Quarto Fantasma não é uma coisa planeada, é uma espécie de acidente controlado. Não, mas eu acho que é mais ou menos importante. Controlado é um esclarecer, se calhar não é, mas pronto, pode-se esclarecer, pronto, podemos ser generosos e esclarecer que, não sendo, sendo natural, nós tocámos noutra banda antes, e acho que houve ali um período que foi, aqui um ano e meio, dois anos. Uhum. Depende do que é que se for. Desde, pronto, o período em que funcionámos na... Na outra banda. Sim. Sim, sim, à volta disso. Pronto, e nesses um ano e meio, dois anos, mais ou menos, acho que houve muita coisa que aconteceu, ou seja, podem ser só conversas, pode ser só ouve lá isto, pode ser só, sei lá, ouve lá isto de outra banda, ouve lá isto que eu fiz, e acho que há ali quase um germinar, não sei se é assim que se diz, que depois, quando se proporciona, que foi a altura em que a outra banda acabou e que ficámos com tempo livre e começámos a falar em tocar juntos só, pronto, só fazer jams, sem compromisso, começa a vir ao de cima. Portanto, incluir no Quarto Fantasma. Sim. E há, consideram-se únicos ao nível nacional? Ah, somos únicos porque não há nenhuma banda que seja composta por nós os três. Não? Boa, nesse sentido, sim. Agora, em termos de som... Dão-me sempre a volta neste tipo de pergunta. Sim, resto de todas as bandas são únicas, não é? E se calhar, respondendo à tua pergunta, pegando um bocado no que ele estava a dizer... Já desse projeto, se bem que o som não pode ter alguns pontos de contacto, mas não é nada parecido. Sim. O que é parecido, não, o que é igual, é a empatia entre os três. Bonito. tentando não ser tão piegas. Não, o que aconteceu, eu e o Paulo já tocávamos nesse projeto há algum tempo. E o Jorge apareceu mais ou menos a meio. E nós tínhamos tentado outros bateristas e... Chupa, não resisto, André. Jorge ou Michael Knight? Portanto, isto foi uma private joke. A gente já lá vai. André, por favor, continua. A gente já explica lá para cá. E houve uma empatia a nível musical. É uma coisa que não se consegue explicar muito bem, mas quando tu... estás a tocar com outra pessoa, há alturas em que as coisas fluem e funcionam, e há alturas em que não, e nós tínhamos tocado com outras pessoas e isso não acontecia, e de repente aconteceu. E o Quarto Fantasma nasceu um pouco de uma experiência de tentar ver se isso ainda funcionava, e juntámos numa sala de ensaio e funcionou. Até funcionou muito bem, acho. Durante duas sessões que fizemos, definimos um pouco daquilo que era, sim, o ambiente, ou que é o ambiente, pelo menos do início do projeto. Vocês não têm, porque pronto, eu já tenho acesso à setlist que os nossos convidados nos trouxeram hoje, nenhuma música que trouxeram é portuguesa. Pronto, no entanto, não é bem por isso que vos vou perguntar, mas sendo que são tão únicos, pelo menos no nosso país, pode-se dizer que não têm inspirações portuguesas? Não. Eu queria aproveitar para esclarecer em relação à setlist. O Paulo já disse isso, mas é muito difícil. Não sei se foste tu que falaste em influências, sei que vi isso num dos mails. Sim. E quando se fala em influências, para já é um bocado difícil, acho eu, dizer é isto e isto, porque o que tu ouves hoje não te influencia hoje ou amanhã, vai-te influenciar se for preciso daqui a 5 anos. Ou na vida, sim. Pronto, digo eu, para quem faz música, acho que é assim, ou pode ser assim. Portanto, nesse sentido é um bocado difícil dizer as influências são estas. Mas em termos de influências, ou do que se queira chamar, é um leque muito vasto e é claro que cabem lá bandas portuguesas. Sendo que não temos, temos meia hora para os três, não se pode pôr tudo, há muita coisa que fica de fora, com muita pena... E eu, por exemplo, eu pensei, pronto, houve uma altura em que decidimos que, a partir do teu pedido, que íamos pelas escolhas pessoais e não as escolhas da banda. E eu pensei, a certa altura, em Mão Morta, obviamente. Acabou por não aparecer porque, pronto, tinha de tirar alguma coisa e tirei coisas que, para mim, foram ainda mais importantes do que Mão Morta. Mas acho que, pronto, eu não tenho, posso dizer isto, eu não tenho muita importância na composição da banda, tenho enquanto, pronto, membro de participante das jams, porque as jams geralmente são com os três, Mas sei lá, acho que não se pode dizer que a música portuguesa não tem importância. Aliás, nós temos uma versão do Zeca Afonso. Zeca Afonso, sim, queria falar sobre isso. E vocês concordam com o Jorge? Na parte de ter sido difícil escolher as músicas, sim. A nível de influência portuguesa, depende um bocado de onde é que cada um de nós vem. Eu pessoalmente tenho bastante em algumas coisas, mesmo na abordagem ao instrumento e na abordagem à melodia, principalmente. E acho que há exemplos na música portuguesa, não coisas que sejam, que tenham relações diretas, que alguém que ouça identifique. Ninguém vai identificar Zeca Afonso provavelmente no Quarto Fantasma, a não ser na canção de Embalar, em que se ouve o próprio Zeca Afonso. Mas é uma presença, sem dúvida. Há uma relação, pelo menos pessoal, que eu acho interessante, que era a forma de composição do Carlos Paredes, por exemplo, que é um ícone da música instrumental portuguesa do século XX. E o tipo de melodia, o tipo de ambiente, sendo que o som não tem nada a ver, o ambiente que ele cria nas composições dele, acho que tem relação um pouco com aquilo que nós procuramos. E para mim, pessoalmente, é uma influência gigante. Posso dizer, então, que o Zeca é a maior inspiração ao nível nacional? É uma inspiração musical até algum ponto, na forma que pode ter influenciado alguns de nós. Para mim, uma influência grande também na postura, na forma como eu fazia a música e como a relação sincera e honesta que tinha com a música. Ideológica até também. Sim, e mais no sentido visceral, quase. Há uma entrega, há ali uma que nós procuramos tanto quando estamos a compor e nos espetáculos ao vivo. Uma entrega total e um respeito pela música. Se calhar, pegando um bocado na conversa de há pouco do Quarto Fantasma ser mais importante que a soma das partes, há uma frase do Josh Homme, Queens of the Stone Age, em que ele fala da música como é que ele dizia? O fulcral da questão é a música, não é a pessoa que a faz. E no momento em que tu achas que tu és mais importante que a música, que ela existe por tua causa e que tu vais conseguir fazer mais músicas, não, tu tens de ter o respeito, conseguiste fazer uma coisa de que gostas e que chegou a um ponto, que se desenvolveu ao ponto de ser um tema, e tens de ter a humildade de conseguir começar do zero e não achar que o que já conquistaste te permite ter uma qualidade à partida. E eu vejo um pouco que o Zeca Afonso funcionava dessa forma e nós também funcionamos um bocado dessa forma. Quem é que se lembrou de fazer esta versão meio, vá, chamemos-lhe post-rock da canção de Embalar, do Zeca Afonso? Isso foi um convite. Foi um convite? Foi um convite. Foi um evento do mar para celebrar exatamente 25 de Abril no Santiago Alquimista em 2010. Sim. 2010. E, na altura ainda não éramos. Na altura não fazíamos parte do mar. E por intermédio de uma outra pessoa comum que estava envolvida na organização, pronto, fomos convidados para fazer uma versão do Zeca Afonso e ir lá apresentá-lo. E estávamos no início da banda, nessa altura. Quase não haviam músicas propriamente acabadas. Já haviam várias ideias, mas nenhuma condensada em música. E surgiu esta situação e achámos que era um bom incentivo, um bom pontapé de saída. E pronto, fizemos esta versão. Escolheu-se a música e avançámos por aí. Fantástico. Começamos na abordagem. Eu há pouco referi a expressão post-rock e o Jorge, ali ao fundo, soltou assim um riso meio sarcástico. Vocês gostam da etiqueta post-rock? Acho que nos cabe. Em parte. Sim. Eu, por acaso, não consigo. Eu também não. Eu acho só o baterista que... também não. Sim, é verdade. Mas eu acho até que antes de os conhecer, acho que não conhecia sequer pós-rock por aí além. Não era daqueles géneros a que eu me dedicasse muito. Mas do que eu, entretanto, ouvi, que pronto, foram algumas coisas, porque sou naturalmente curioso, principalmente no que toca à música. Não, eu não consigo ver a ligação, mas se há quem veja é porque provavelmente há. Né? Ok. Portanto, porque é por ser música instrumental. Pois é, um bocado isso. Acaba sim, o rock sendo instrumental. Mas há rock instrumental que não é pós-rock. Não é pós-rock. Uhum. Não sei. E o que é que quer dizer pós-rock? Também é uma boa pergunta. É depois do rock. O rock morreu e o que surgiu depois é pós-rock. São perguntas para respostas longas que não podemos ter, infelizmente, aqui no Freaking Alternative. O tempo está a passar, acreditem já, isto já vai longo, ainda que não pareça. E, portanto, vamos para a segunda interrupção da noite. Da noite ou da tarde, depende da hora que isto vai passar. Ainda não sei. É o hábito. Ainda não sei. Manhã, de manhã. É verdade, de manhã. Pode ser de manhã. E, portanto, vamos ouvir The Doors com The Wasp. Esta aqui é, voltei a esquecer-me de quem? É minha. Esta é tua, Jorge. É minha, fui eu que compus e depois. Ainda não era agora o momento do humor. Peço desculpa. Não, é assim, esta escolha tem a ver com as influências. Quando vi a palavra influências e quando chegámos à conclusão que podíamos ir individualmente, eu lembrei-me logo de Doors porque foi das primeiras coisas que eu vi, não sei se na adolescência, bem, não interessa estar a fazer contas, mas pronto, há de ter sido alguns entre a infância e a adolescência que me marcou, assim, das primeiras bandas que eu ouvi que me marcou mesmo. E, portanto, foi natural ir assim ao início, como é que eu comecei a gostar de música e ter vontade de fazer música, porque acho que as influências, neste caso, também se veem assim, não é? Quem é que te faz ter vontade de pegar na guitarra ou de te sentares atrás de uma bateria? E pronto, e Doors para mim foi uma escolha natural. E porquê de Wasp? Para já porque tem o seu quê de spoken word. Isso foi uma das coisas que me marcou quando eu comecei a ouvir Doors. Lembro que ouvi, acho que foi o Morrison Hotel e o The Doors, os álbuns, e depois ouvi o An American Prayer, que é um álbum póstumo, depois do Jim Morrison ter morrido, com textos, e, portanto, ele a dizer, basicamente era ele a dizer textos próprios e depois os outros gajos compuseram a música e fizeram o álbum. Acho que não estou a dizer asneira. E o The Wasp é mais ou menos a mesma coisa, ele não tinha morrido ainda, mas tinha um texto já com poema, ou que se queira chamar, já com 3 anos, ou o que é. E pronto, tipo, quando aquele texto e os outros fizeram a música, portanto, pronto, e resumindo, acho que acaba por ter um bocado a ver com o que nós fazemos, porque nós não temos vozes cantadas, e pronto, spoken word, rock, blues, pronto, acho que esse tema pode não parecer à primeira, mas tem alguns paralelos com a banda. Vamos então a esses mesmos paralelos, utilizando a expressão do Jorge, para ouvirmos The Doors com The Wasp. I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty of precision, and a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean a roof of the western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. In the forest, brightly feathered, they are saying, forget the night, live Texas radio and a big beat. Soft, driven, slow and mad like some new language. Stay that shade, must have heard. foi Harvey Milk com I Alone Got Up and Left. Esta que é... acusem-se. Ou melhor, pronto, Paulo, acusa-te mais uma vez. Harvey Milk, também declaro-me ignorante. Mais uma vez. Não te vou contar a história da banda. Fazes tu bem. Pá, Harvey Milk é uma descoberta mais recente para mim do que Led Zeppelin. É uma descoberta mais recente e... Epá, é uma banda que eu identifico mais com o som e com aquilo que eu toco atualmente. E faz coisas. É uma banda que faz coisas que eu acho que um dia gostava de fazer. E. Epá, é por aí. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu só consegues ouvir. Não é só consegues ouvir, mas aquilo que ouves é maioritariamente algo que te diga alguma coisa ao nível da guitarra. Tem de estar lá um bom guitarrista para tu ouvires? Não, claro que não. Agora, o que é um bom guitarrista? Quer dizer, depende. Um bom guitarrista para mim, se estiver a fazer uma coisa que eu gosto ou que admiro, isso é um bom guitarrista. Não precisa ser um virtuoso. Steve Vai, epá, para mim o Steve Vai é horrível. Basicamente, eu não consigo. Se estiver a ouvir, depois tens de censurar isso. Steve Vai, se estiveres a ouvir, pá, tapa os ouvidos. Ele não sabe português. Prefiro uma nota, pá, tocada no sítio certo, com a intensidade certa, com o som e com a ambiência certa. Que é como eu toco guitarra. Exatamente, é uma nota. O rock de uma nota só. O rock de uma nota só. Também conta. Também que... vende. Às vezes até vende mais. Do que o virtuosismo. Não quer dizer que o virtuosismo não seja mau, não seja bom, mas pá, não é. Sim. Na minha perspectiva, não é o que me atrai. Percebemos-te. Porquê o nome O Quarto Fantasma? Porque já lá andámos muito perto, mas ainda não esclarecemos bem o porquê. Bem, já havia. Isto é como nos mails, né? Quando tu vais criar um mail, vais escrever, por exemplo. Agora não me estou a lembrar do teu nome, Tiago. Michael Knight. Pronto, Tiago. Tiago Knight. Pronto, e já há o 0, já há 1, o 2, o 3. No nosso caso já havia 3, portanto tinha de ser o 4. Fantástico. Estou a brincar, mas... Pareceu credível, vou-te já dizer. Pareceu credível. Pronto, a ideia era essa. É assim, nós não podemos dizer... o nome tem uma história, obviamente. Nós não podemos dizer qual é a história do nome. Não podemos. Temos um pacto. Proibidos. Mas... O pacto entre vocês os três? Diz? Um pacto entre vocês os três, entre é os quatro. Entre os quatro. Sim. Nós e a entidade. Ai, cara. Ok, continue. Mas o que se pode dizer, acho eu, é que, voltando àquela questão da ambiguidade, também é isso que nos agrada no nome. Tem o seu quê de ambíguo. Quando alguém ouve o nome pela primeira vez ou lê, peraí, o quarto é quarto de divisão da casa ou é o quarto de algarismo? E mesmo o fantasma não é uma coisa palpável, portanto também tem o seu quê de... Pronto, acho que essa é a parte que nos agrada no nome, além de que é em português, que era algo que nós na altura, ainda antes do mar, já tínhamos decidido que queríamos orientar-nos mais para o que houvesse de palavras que fossem em português. E depois é um nome que é relativamente fácil, né, de dizer e de memorizar, e tem algum impacto. Esse impacto vai lá pelo medo? O medo faz parte da vossa música? Acho que não. Não temos medo de ninguém, acho. Somos uns queridos. Como é que vocês... isto é uma perspectiva literalmente que eu quero ouvir da parte de vocês músicos. Como é que vocês arrancam sentimentos e estados de espírito através da vossa música? Como é que se faz isso? Processo complexo. Acho que é um bocado aquela que tinha dito há bocado do acidente controlado. Nós estamos em controle QB. É verdade. A partir do momento em que estamos a reagir uns aos outros, e nós não escrevemos a música antes de a tocar, escrevemos a tocar. Tu vais atrás dos outros dois e reages ao que eles estão a fazer. E as coisas acontecem, acho, nem sabemos bem como. Aliás, eu acho que não é tu vais atrás dos outros dois, tu vais atrás dos três. Dos três, exatamente. Também estás a tocar. Exatamente. E isto é uma coisa sobre a qual nós conversamos às vezes. Nós estivemos agora no processo de, de gravar músicas, lá estamos ainda, e às vezes olhamos para trás e é difícil perceber como é que a música como é que chegou a este ponto, como é que nós do silêncio chegámos àquilo. Pode ser só a falta de memória. Também, exato. Não, mas acho, até há várias teorias, e agora estou-me a lembrar de uma entrevista que li no outro dia, não sei se vocês leram também, do Bernardo Sassetti, que infelizmente faleceu. Não sei se não foi a última entrevista dele, ou pelo menos foi a última para aquela publicação, que acho que era o Diário Económico. E ele às tantas falava numa experiência, não era? Sim, sim, não sei. Ele às tantas falava de uma experiência que teve a tocar, pronto, isso é que eu já não me lembro onde é que foi, nem, mas era uma... Portanto, era o tipo de coisa em que ele tinha de estar várias horas a tocar, quase tipo instalação, portanto, ele a tocar e as pessoas iam passando, não sei se tinha exposição, não estive lá e não me lembro dos pormenores que ele dizia na entrevista. Mas isto para dizer que ele às tantas referia que foi a única, ou a primeira vez em que chegou ao chamado, eu nunca tinha ouvido falar, mas não sei se lhe chamam estado alfa, uma coisa do género. Portanto, é uma espécie de estado, é quase um transe a que se chega, neste caso por ter estado tantas horas seguidas a tocar. Mas acho que há várias formas e há várias, de certeza, várias teorias sobre isso, mas é uma coisa quase certeza comum a todos os músicos que não tocam exclusivamente por partitura. Uhum. Que se tu estás a tocar, principalmente se estás a improvisar, estás a, mesmo que não estejas é a Jimi Hendrix. Isso já mete drogas, isso já é diferente. Não, mas mesmo o Bernardo Sassetti fala disso, fala que é um estado que pode ser parecido com o que outros chegam através das drogas, que não é o caso dele e não é o nosso caso. Acho que convém esclarecer isso. Mãe. Sim, mãe. Pronto, fica a mensagem. Pronto, mas é um estado em que é a música que está a comandar e não és tu que estás conscientemente a decidir vou fazer isto ou aquilo. Agora, se Eu sinceramente não percebi se a tua pergunta era no sentido do espectador ou nosso. Como é que se chega às emoções? O nosso. Não é, eu acho que não é planeado. Olha, agora vamos tocar uma cena que nos faça sentir assim o assado. Eu acho que acontece, provavelmente tem a ver com o nosso estado de espírito na altura, não é? Temos determinadas músicas que surgiram naquele dia e se calhar é impossível terem surgido noutro. Pois, a nível de estado de espírito, então compreendem que as pessoas possam ver e ouvir a vossa música como algo no mínimo depressivo. Depressivo. Não, isso é uma pergunta. Julgo que não. Eu penso às vezes nisto e acho que é existe uma tendência às vezes redutora de classificar a música entre sendo música triste ou alegre. Sim. E acho que tu fora daquele alegre despreocupado do não quer saber, eu tenho raiva de quem sabe, tens uma série de outros estados intermédios que consegues explorar e mesmo dentro daquilo que se pode chamar música triste, nós não a vemos como triste, vemos talvez um adjetivo mais próximo seja melancólico. Sério, as coisas têm, há uma seriedade, há um peso que nós procuramos. Densidade. Mas dentro disso há vários estados. O amor é um estado que forte, poderoso, e isso é uma coisa que... E lá está, nem alegre nem triste. Sim, exatamente, sim, nem alegre nem triste. Exatamente. Pode fazer bem ou não. Amor, o ódio, são coisas que não são alegres nem tristes, mas são poderosas. E há toda uma panóplia de emoções que tu podes explorar entre as duas coisas. Eu percebo que tu, quando dizes depressivo, eu percebo de onde é que vem isso. Eu não lhe chamaria depressivo, até porque depressivo acho que é uma coisa que nos... Faz nos mal. Para um bocado, sim, faz mal e para-te um bocado, sim, paralisa um bocado. Eu diria mais, se fôssemos para aí, diria mais melancólico. Acho que a melancolia é uma coisa que tem o seu encanto, não é? Uhum. Quando a pessoa está num certo estado, coisa e tal. Descrição perfeita. Sim. Mãe. Mas percebo de onde é que vem isso, mas... Pronto, sem dúvida que a música não é alegre como pronto, como estás por André. É por tudo isto que não utilizam voz nas vossas músicas para tornar o conteúdo mais, utilizando a vossa expressão, pesado, isolado, propício à reflexão, etc. Nós usamos voz por vezes, quando achamos que faz sentido. Faz sentido, Sim. Nenhum de nós é um cantor. E isso também faz com que... Falta de jeito ou por opção? Tirando o Jorge. Jorge é cantor. Jorge é cantor. Pigarrear, acho que pronunciou. Exatamente. Não, eu estou doente. Muito bom. Agora perdi-me o que é que eu ia dizer. Não, mas acho que é... Sim, a voz. Pá, há o seu quê de circunstancial. Além dessa questão de nenhum de nós ser um vocalista ou um cantor, nós estamos a tocar e gostamos de tocar, pá, é um bocado, para mim é um bocado aquela, pá, deixa-me estar aqui concentrado a tocar, não vou estar preocupado em cantar, ou até porque, como a nossa música é um bocado espontânea e surge um bocado de jam session, estamos a tocar os três, é um bocado difícil, na altura, estar a criar duas coisas ao mesmo tempo, não é? Eu queria perguntar-vos isso, ou seja, não há, e agora pegando no facto deste vá, pequeno tributo ao Zé que é que vocês fizeram, não há nenhuma tentativa de passarem uma mensagem através da vossa música, ou seja, é totalmente espontâneo. Sim. Só sim, isso é música sim. Sim. Não, mensagem não há. Pode haver mensagem a nível do título. Título da música ou... Pequenos, algum... Mas são coisas que não são... Não diria mensagens. Mensagem, não. Não seria uma mensagem. Conteúdo. Mas, sim, tem conteúdo. Sim, mais, claro. mais de conteúdo e o título da música... Marca, não é? Sim. E o título da música significar algo, mas é sempre algo aberto. Pois. Por exemplo, um exemplo, já por várias vezes, depois de concertos, falei com pessoas que assistiram ao concerto e é recorrente aparecer alguém que diz que estava ali a ouvir e estava a pensar num cenário assim e tal, e fiquei tipo, porra, pá, isso não tem nada a ver com aquilo que eu vejo, mas é muito bom que tu vejas isso. Pois. A ideia não é ver a mesma coisa, não é? Pois, é, exatamente. Se vais dizer à partida, estragas logo. É um bocado a banda sonora para o filme de cada um, estás a ver? Exatamente. Ok, olha, boa bom conceito, sinceramente. Vamos então agora mais uma vez relaxar e descontrair o ambiente e vamos para o momento mais estúpido que vocês conhecem no vosso dia-a-dia e neste caso na vossa semana e no vosso fim de semana mais especificamente, que se chama The Freaky Moment, e no qual vamos pedir aos quartos fantasma que nos ajudem a trazer um bocadinho de piada a este programa, porque eu bem entendo, mas nem lá perto antes, ok? Portanto, pessoal, The Freaky Moment, posso dizer-vos que vão ser como é que é? Um inglês, um português e um francês. Pronto, já vamos ver quem é que vai ser o quê. Vai ser bom, pronto, isso eu garanto. Ok, portanto, The Freaky Moment. The Freaky Moment. Um francês, um inglês, um português e um espanhol vão num avião. A dada altura, o aparelho sofre uma avaria, começa aos chulavancos e um dos motores explode com a maior das violências. Para que se possam salvar, é necessário tirar peso do avião para que este não se despenhe. Depois de atirarem tudo o que era possível, o comandante diz, em desespero, aos quatro passageiros: alguém vai ter que saltar! Rápido! Não há tempo a perder! O inglês levanta-se, aproxima-se da porta e diz: meu Deus, como é injusta a vida! Por favor, não se esqueçam da rainha! E atira-se. Lá foi o primeiro. O comandante sou eu é que sei. Não chega, caraças, não chega. Tem que saltar mais um. Medroso, mas ciente da sua tarefa, o francês chega-se à frente. Eu vou, mas volto, nem que seja através da memória. E por falar nisso, não se esqueçam de Joana d'Arc. E atira-se. Lá foi, portanto, o segundo. O comandante sou eu é que sei. Português e espanhol, tratem de decidir quem salta. Sem hesitar, o Tuga levanta-se e com uma preponderância fantástica grita: epá, não se esqueçam da Aljubarrota! E atira ao espanhol. Pronto, foi este o brilhante momento humorístico do nosso The Freaking Alternative, um entre tantos, mas este obviamente contou com o especial jeito e talento dos nossos convidados aqui hoje. Obrigado. Ora, não fossem vocês e isto não prestava, obviamente. Como começou a vossa viagem neste mar, editora há pouco nascida e à qual estamos a dedicar este mês de maio. Foi com a canção de Embalar, esse tal evento para o qual fomos convidados. Ah, foi mesmo aí, portanto. Foi, nós... foi depois de tocar. Se tivesse corrido mal, não nos tinham convidado. nós ainda fomos convidados para um concerto. Exatamente. 15 dias depois. Sim, mais ou menos. Exatamente. E não tínhamos músicas feitas. Exatamente. Foi. E tivemos a... Guilherme Pessoa. Foi. É. E tivemos a acabar ou alinhavar melhores as músicas e... Pronto, e tocámos na... Foi na Guilherme Cossolo, em Lisboa. Um momento mais produtivo. Exatamente. Pois como é que se resolve uma coisa assim? Ou seja, daqui a 15 dias vais tocar um sítio e não tens nenhuma música. Não, não, tens coisas. Já havia ideias. Pronto, tens partes, grandes ideias. Tens, mas às vezes a pressão ajuda, né? Tu podes andar ali um ano e tal só a... É por isso que há muitas bandas, e nós conhecemos algumas porque também ensaiamos nesses sítios, bandas de garagem, que às vezes tocam mesmo numa garagem, outras vezes não, e passam anos e anos e anos e não saem da garagem porque não têm objetivos. E pronto, se calhar têm músicas originais, ou tocam covers, ou se calhar fazem só jams, mas nada disso obsta que toquem ao vivo, né? Eu acho que ou não têm objetivos, ou então têm um objetivo da perfeição. Pois. Não existe. Que são duas coisas, pelo menos na nossa perspectiva. Eu tenho o objetivo de fumar. Pelo menos na nossa perspectiva não é. Pá, não é o caminho. Nós temos objetivos, queremos chegar a determinados sítios, mas a perfeição para nós não é uma preocupação. Vocês consideram pelo contrário, até nos limita, se calhar, a perfeição. Sim. Claro que há um ponto a partir do qual as coisas têm que estar, não é? Vocês consideram que o trabalho produtivo, o vosso trabalho produtivo a nível musical é demasiado moroso, demora demasiado tempo? Não. Conseguem então... Tens músicas como Arder foi feita quase de uma vez. Sim. Então porquê é que vocês são malandros e só lançam três músicas neste EP? Ah, tá bem. Estás a falar de composição ou de tudo sim, o resto? Sim, sim, sim. Em termos de composição, eu acho que não, é como ele está a dizer, mas claro, tudo o resto... Demora tempo, não é? Há os arranjos e mesmo gravar tem o seu quê, não é? E editar também. Sim, e mesmo na composição, a Arder, aí é verdade, nós gravamos normalmente os ensaios e ainda existe o ensaio em que surgiu a Arder. Em que surgiu a Arder. Ninguém vai ouvir, mas. Sim, ninguém existe. Vai ouvir além de nós, é uma pena. Mas nós vamos ouvir aquilo e está praticamente lá, se não tudo, uma grande parte. E saiu. Praticamente de seguida, depois fomos trabalhar para nós, como é natural. Mas está muito diferente, né? A memória também atrai só um sim, bocado. Sim, também atrai só um bocado, exatamente. Mas alguns elementos, a chave da música está lá. O problema é que não, dias como o dia em que foi feita a Arder não abundam. E foi um dia bom? Ou foi um dia pesado? Voltando à foi um dia bom, foi um dia bom. Lembro-me que nós saímos lá bastante, bastante satisfeitos. Não lembro nada. Quando nos... És um baterista, como dizia. Lembro que deixei o carro ali à entrada. Lá está essa coisa de porque a cara dele tem que ser feita num dia mau. Não tem. Pode ter sido no melhor dia da minha vida, percebes? Não é por aí. Arder. Nesse caso, agora estamos a falar na Arder. Arder é quase, funciona como muitas das nossas músicas, que é um bocado, começa num ponto e vai até o outro sem haver uma repetição. Vai do A ao B, não compra um círculo. Sim. Não há estrofe, refrão. E nesse percurso passam-se por vários estados de espírito, várias situações. E não tem que ser feito, uma música como Arder, pelo menos na nossa perspectiva, não tem que ser feita num dia mau, num dia pesado, num dia que correu mal. Pelo contrário, normalmente os dias que correm mal... Não sai nada. Não sai nada. Sim, a cabeça está cheia. Reggae. Não vais dizer mal de reggae. Não, estou a dizer não mal. Gosto, mas reggae não gosto. Se diz mal. Mas não é aquilo que tocamos, pronto. Sim. Às vezes um dia mal tocamos. Não tocamos, não. Parem lá de cascar no reggae. Isso não. Não cancelem. Não. Dorocados ainda me cancelam do programa. Nada. Lá está, por causa. Lá está, nós não, olha, não, não achamos que tem que ser uma coisa desculpa, pesada. Desculpa interromper. A propósito disso, já achava, estou a achar interessante esta explicação que me estás a dar de que vão por vários sítios até chegarem de ponto A a B, ou seja, de princípio a fim, na música. Já experimentaram gravar uma música em dias diferentes? Ou seja, uma música de 10 minutos, vamos dizer. Chegam ao terceiro minuto, vamos largar as coisas, vamos para casa, jantar, daqui a dois dias voltamos, continuamos a partir deste ponto. Nem é preciso ser num processo de gravação. Nós o processo de ensaio, de preparação de um concerto, envolve tocar as músicas N vezes, a mesma música, N vezes. E às vezes, quando passamos algum tempo sem as tocar, continuamos a saber tocá-las num sentido de memória física da música, perdemos a parte fina da dinâmica, demora N ensaios a ser recuperada. E cada vez que a tocamos, a música sai às vezes ligeiramente diferente, às vezes. Mas era disso que estavas a falar? Estava a falar mais de composição. Sim, era mais parte da composição. Sai diferente também. O tempo altera. Do outro lado, aconteceu-nos, por exemplo, estarmos em estúdio a gravar, a arder esta versão, e termos feito dois takes, não sei se foram sequenciais ou não, e a música não gravámos com metrónomo, e a música tem algumas secções que são mais ou menos livres, e calhou dois takes terem exatamente a mesma duração, alinhavam-me perfeitamente. Isso não foi no rumor? Não, foi na Arder. E a música é longa ainda, e isso surpreendeu-nos. Porque, porque mas isso já é na fase em que a música já estava composta. Sim, e mais cristalizada. Estavas a falar de, em termos de composição, estar a compor uma música... E largar e voltar no outro dia. Isso depende um bocado. No nosso caso é um bocado difícil, porque se as músicas surgem dos três a tocar... eu diria que isso poderia acontecer mais a nível individual, não é? Estás a compor uma música e paras ali, e no outro dia voltas e pode ir por um caminho completamente diferente. Sim, a ideia seria para por aí. Mas por vezes acontece haver uma parte num dia, acontecer uma coisa diferente no outro dia, e nós colas as duas chegarmos e... à conclusão que elas se interligam bem. Sim. Já aconteceu. Pessoal, temos de ir para as vossas últimas escolhas musicais, porque o tempo escasseia, e portanto temos aqui a penúltima, The Beatles com Tomorrow Never Knows. Foste tu, André, que trouxeste. Sim. Pronto, dos The Beatles não quero obviamente que me fales. Conheces? É pá, não vi outro dia, chegou-me aos ouvidos. Uma banda, banda de Póvoa de Santo Adrião. Também viste. Tomorrow Never Knows, no entanto, não é das mais conhecidas deles. Não. O que é que esta te diz de especial? Pronto, os Beatles começaram muito, muito cedo. Tinha um disco, acho que nem era lá por acaso, ouvi fora de casa. Esse em especial, que é o Revolver e o Magical Mystery Tour. É uma banda que tem estado presente ao longo de muito tempo, que vai e volta e normalmente regressa por razões diferentes. Gostava muito de Beatles quando era muito miúdo, e curiosamente não do lado mais público, mais conhecido deles, e lembro-me essa música, entre outras. Por exemplo, a minha ideia original era trazer o Strawberry Fields Forever, mas a música é um bocado longa, depois não dava espaço para trazer muito mais. O TFA agradece. Exatamente. E são músicas que eu me lembro de ouvir quando, pá, devia ter para aí 10 anos, uma coisa assim. Tiveram muito ligadas ao facto de ter começado a tocar e de me interessar pela música, não só do lado do ouvinte, mas também de tentar criar alguma coisa, e me lembro de achar a música completamente diferente daquilo que eu estava habituado a ouvir e a que tinha acesso, que era início dos anos 90. A rádio em Portugal, a oferta não era muito, muito abrangente. Eu acho que ainda não é, mas pronto, são outros tempos. Tens a internet vem, pelo menos do lado do ouvinte de música, de conseguires encontrar coisas, vem comatar uma falha. Claro que sim. Uma falha grande. E eu lembro de achar a música muito diferente, e tu podes ter duas reações a isso: ou rejeitas ou ficas completamente obcecado por aquilo. No meu caso, fiquei obcecado. Depois divorciei-me um bocado dos Beatles durante uma parte da adolescência, porque era uma banda fleira para se gostar quando se é adolescente. Eu percebo. E depois voltei a eles por outras razões, e continua a ser uma coisa que gosto bastante. O Tomorrow Never Knows acho que é especialmente incrível, tendo em conta o que eles estavam a fazer 6 meses antes e o que fizeram aí. E existe aí um trabalho de estúdio que até é difícil de... Hoje em dia, com os sequenciadores, tu metes... Agora disse hoje em dia, não gosto nada de dizer hoje em dia. Mas tens os plugins e ficas às vezes um bocado limitado aos efeitos dos plugins. O plugin faz isto e tal, e se não tens um plugin que faça uma coisa, não vais tentar procurar outro som. E essa música tem uma série de coisas que são feitas com fitas que são postas ao contrário, e aceleradas e desaceleradas, e ruídos, sons de instrumentos que são transformados para parecerem outras coisas. E eu acho que é especialmente incrível numa banda como os Beatles, que tinha uma responsabilidade, porque era uma banda grande e tinha um público vasto, fazer uma coisa que foi um bocado uma pedrada no charco. E a disponibilidade que eles tinham para inovar é um bocado isso. Isso é Animal Collective. Sim. Basicamente é. Podia ser uma música da Animal Collective. Vamos então tentar perceber esta relação amor-ódio que o André tem com os Beatles, com Tomorrow Never Knows. Freaking alternative. We'll be right back. e ouvimos Jesus Lizard com Temps Cruz, a última escolha musical dos Quarto Fantasma aqui hoje presentes, nossos grandes convidados, penúltimos convidados também deste mês, Mar, esta música Temps Cruz que veio da tua parte, Jorge. Sim, é verdade. É verdade. Ok, porque estes senhores que... Porquê? Pronto, então voltando à conversa... Os lagartos do Jesus ou uma coisa assim. Não, isso, o Jesus Lizard é um lagarto que existe mesmo. E agora se tivesse aqui o meu filho, que era para ter vindo, explicava-te. Sim. Verdade, no final não veio porque ele, quando percebeu que eram 2 horas e meia, achou a melhor ideia ficar em casa a ver televisão. Pronto, mas ele explicava-te, salvo erro, é o basilisco, que é um lagarto que anda na água. Portanto, mexe suas pernas ou os braços, que é de tal forma que anda mesmo na água, e por isso chama-se The Jesus Lizard. É verdade, sim. E pronto, e o nome da banda vem daí. Provavelmente não vem só daí, mas isso já não sei explicar. E porque esta escolha tem a ver com as influências. Infelizmente, teve-se ficado fora uma. Eu pensava que seriam 10 minutos e tive o cuidado de escolher 3 músicas que com esta iriam dar 10 minutos e 15 segundos. As minhas desculpas. Não faz mal. Não, isto para dizer que a terceira música seria quase, como é que se diz? Portanto, a Doors seria do início, né, de quando eu comecei a ouvir música e das primeiras bandas que me marcaram. Jesus Lizard seria de uma fase em que, alguns na adolescência, em que eu comecei a tocar e aquilo já tinha algum impacto em mim na prática, né, porque na altura em que eu ouvia Doors, não. E a última escolha, que seria a primeira, portanto a introdução de um álbum de Buried Inside, que se chama Chronoclast, que é de 2007, salvo erro, é numa fase em que, pronto, que já toco, portanto 2007, não foi assim há tanto tempo. O teu crescimento como ouvinte musical. Sim, também, e enquanto músico também, até porque isso, provavelmente esse álbum, que eu ainda comprei em CD, foi provavelmente o último que teve assim um impacto, um grande impacto em mim enquanto objeto e enquanto álbum, porque além da música é um álbum conceptual, desde a primeira até à última faixa. Como o nome diz, o Chronoclast é o que quer destruir o tempo, e o álbum é todo sobre o conceito do tempo enquanto ente que nos domina hoje em dia. E além da música e da letra, tem, para cada música, tem uma série de excertos de obras, de ensaios filosóficos quase sobre a questão do tempo. Do tempo. Pronto, e isto para dizer que pronto, infelizmente há coisas que têm de ficar de fora. Porque lá está, o tempo manda. Sim. E manda muito, e no nosso programa também vai mandando. E portanto, vale a pena relembrar aí, por acaso, e também relembrar-vos a vocês, e porque não a mim mesmo, que estamos a chegar ao fim. E portanto, vamos à última parelha de perguntas. Planeiam lançar um novo trabalho no futuro próximo? A malta, sim, pode ficar à espera. Sim, podem. Mas mesmo próximo. Estamos a trabalhar mesmo nisso, yeah, ativamente. Estamos a trabalhar nisso. Previsões. Vai depender de algumas coisas e não, sim, queremos ainda dar. É como o outro que diz prognósticos já no final do ano. Sim, um exatamente. Mas podem esperar. Não... E vale a pena. Vamos esperar. Não, mas agora a sério. Acho que deste à parte, mas pronto, acho que estou a ser mais ou menos imparcial. Até porque já tenho feito muita coisa nestes anos todos e nem sempre tive esta reação. Acho que do que fizemos até agora está a soar bem, acho que está a correr bem, acho que vale a pena esperar por isso. Paulo, vai ser um álbum grande em grande? Porque este foi pequenino, foi em grande, mas sim, foi pequenino. Um álbum grande em grande. Completo. Sim. Ok, ficamos então à espera. Para acabar, falávamos há pouco de futuro e a falar de futuro nos despedimos. Quais as próximas datas a nível de concertos? Não há. Neste momento não há. Temos de resolver isso então. Temos algumas coisas que estão em agendamento, mas ainda não estão totalmente confirmadas. Por isso ainda não podemos anunciar nada. Mas brevemente no nosso Facebook ou Bandcamp. E mesmo por causa do tal álbum, temos andado a tentar libertar a agenda para termos tempo para os últimos pormenores que faltam. Portanto, são duas dinâmicas completamente diferentes. Entre preparar uma gravação e preparar um concerto. Espetáculos ao vivo é diferente, estás concentrado em coisas diferentes. Quando preparas para a gravação, estás preocupado com pequeninas coisas, com aquelas coisas que fazem a diferença, com o detalhe, a parte com detalhes. Estás a preparar um espetáculo ao vivo, estás mais preocupado com a coesão do concerto, que aquilo faça algum sentido, início ao fim, preparas outro tipo de, sim, de coisas. Sim. Okay. Paulo, então, Paulo, André e Jorge, infelizmente chegamos assim ao fim. Infelizmente, porque eu gostei. E acho que as pessoas lá em casa também gostaram, e mesmo vocês, eu diria, apesar da seca que hoje as consigo ser. Mas pronto, com menos autocomiseração nos despedimos. Foi um prazer ter-vos por cá. Espero, obrigado, que continuem a trabalhar também, em igualmente, grande. Divirtam-se acima de tudo, que acho que também é muito isso que interessa, e acho que também é um pouco por causa disso que vocês fazem a música que fazem. E pronto. Se possível, um dia destes voltemos aí a reencontrar-nos em algum lado, nem que seja num concerto. Claro, sim, sim. Esperamos que sim. Quando o álbum sair, faz favor, é lá para casa, ok? Pronto, eu, no final dou-vos um morado. Ok. Está combinado. Fica combinado, então. Obrigado. A malta aí de casa, já sabem, para a semana reencontramos-nos naquele que vai ser o último programa, o último sábado deste mês mar. Vamos receber, nada mais nada menos do que Matilha, para antes despedirmos em grande neste mês que foi Upa Upa, como dizia outro, Puxa Dote. Portanto, por agora, divirtam-se aí por casa, aproveitem este resto de fim de semana. Se quiserem dizer alguma coisa, principalmente coisas estúpidas, já sabem, o e-mail é tfa.esquecfm@gmail.com. Eu por aqui me fico e fico-me com o vosso momento zen. O momento zen. A abstinência até que é uma coisa boa, desde que praticada com moderação. This town ain't big enough for the two of us. The Freaking Alternative. A tua única alternativa.